like... Caramba, Solo, atrasado de novo, meu. Ah, toda vez que eu venho pra cá eu tomo enquadro, mano. Puta merda. Apesar que você também a cara não nega, né, meu? É, isso mesmo. Nasceu assim, né? Pô, mas e aí? Você tá vindo da onde? Lá da Zona Oeste ou da faculdade? Não, da Zona Oeste. E a Zé, como é que tá? Tá, lá é um campo minado. Os caras não podem ver nós com nada, cresce os olhos, né, mano? Puta, não tem jeito, né? Você vê todo tipo de maldade. Na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte. Todas as quebradas. Só melhoria que você não vê. E eles não mostram também, né? Porque não tem só coisa ruim também, né? Ah. As coisas boas, tem essa preta.